sei que você chora triste, amargurado. Seu primeiro amor morreu. Volta depressa, depressa. Você pode ver que Jesus te ama, te ama. Espera por você. Volta depressa, depressa. Você pode. Que a porta está aberta, mas um dia vai fechar.